Despierta pronto para usted. Copio 21, media, media, 3 horas y 50, galeón. Ciente, gol no 270, táxi à direita em Jalfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. 1003, Índia Alfa, chama 18-6, no 270, meia. Gol no 777, na escuta. Coordene com a equipe de solo após o Boeing da companhia livrar do setor, autorizado para o pushback, saneamento e reporta táxi. O Mike Juliette Romeu, pronto, copy. Autorizado Salvador, Salvador, sobrevoou inicialmente em lapa escura e após prossegue subúrbio em coordenação com controle. 500 pés de altitude, decolagem da 1-7, primeira curva à direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle em 1-9, decimal 3-5, a torre em 1-8, decimal meia dúzia e aciona 0-1-1-5 no transponder. Salvador. Bom dia, gol no 270, ponto de espera pronto. Sétima, tem ponto de espera, gol no 270. Está 3191, autorizado decolada 1-0, vento de 1-4-0 graus, com 9 nós, ajustando 0 no 3. 3-0-9-3. Chame para o táxi. O 5914 da Força Aérea está pronto, copo? Autorizado Porto Seguro, nível 120, decola da pista 1-0, primeira curva direita no perfil da saída coral. O controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-1-4-7 no transponder. Firmando o transponder, modifique para 0-2-6-3, ok? O Força Aérea 5914, cotejamento correto, já está pronto para o táxi? Confirmo para o B? 01, a intenção é decolagem da cabeceira 1-0 ou da interseção hotel? Gente, táxi, livre táxi, reporte no ponto de espera da hotel para o cruzamento, Força Aérea 5914. Dael Lida, pós-bridge, da presente foi Dael. Obrigado, mano Dael, o 3191, Leda e Bridge, até o 360. Posição azul 4033. O Índia November Alpha, pronto, cópia. Só um instantinho, Índia November Alpha. Fly 9753, number 3 to cop, stand by please. Gente, gol no 777, táxi autorizado Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. O Índia November Alpha agora sim, pronto, copy. Salvador, Salvador, com um toque arremetido em Vera Cruz. Decola da 1-7, curva direita, via corredor Axé, a 1-1000 pés. Controle em 1-9, decimal 3-5, a torre em 1-8, decimal meia dúzia e aciona 0-1-7-1 no transponder. Golo 270, decolou Zuno 3, chame o controle, 19935, meu voo. 19935, Golo 270, obrigado. Confirmando. Golo 777, pronto, pode estar no 0. Golo 777, apesar de manter pistão no 0. Ali, mantém no 0, Golo 777. 3-0, perfil arma, Golo 270. Linha 741 para Guarulhos 340, informação em curso a November, número 3 para cópia, aguarde, prepare a Arbor, Elefa aguardando. Ok, obrigado. Salvador, o gol na 270, seria possível pro de Arbor ou Elefa? Gol no 270, pro de Arbor. Arbor, obrigado. Ok? O Força Aérea 5914. Prossiga de November Alpha. De November Alpha, fez acionamento, chame para o táxi. Autorizado Ilhéus, nível 160, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após prossegue direto até o destino. Controle em 199.35 e aciona 5134 no transponder. Autorizado 160 para Ilhéus, decola do pedestre na curva direita, saída da El, Leda após Leda direto Ilhéus. Controle de saída. Prossiga. O transponder 5134, azul 40. Protejamento correto, portal 9, chama pronto para o pushback, acionamento azul 4033. Chamaremos para o pushback, 4033. O gol no 777, autorizado decolada, pistão no 0, vento de 130 graus, com 9 nós, ajustando 013. Juliette contorna o pátio principal e após prossegue taxiway Índia até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0 no 3, bom voo. Ok, Fly America 9753, cleared to Sierra Alpha Charlie Oscar, flight level 320, runway takeoff runway 10 and right turn after takeoff, Arbor departure Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo departure and Elefa position, Echo Lima Echo Foxtrot Alpha position to intercept via Upper Zulu 17 after follow your flight plan route. Salvador departure frequency 119.35 and Skog 5133. Salvador departure frequency 119.35, ok? 35. Feedback correct, gate 10, report ready for startup and push by American 9753. Passando a decolagem, estamos para nível de voo 320, saída da El, está presente no meio da El. 320, da El está presente, agora 777. De pátio? Sim, só um instantinho para a copa. O Webjet 6741, pronto, copa? Pronto, copa. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Upper Zulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35 e aciona 5152 no transponder. 7, aporte para ingresso. 340 via Aperzolo 21, decola da 1-0, primeira curva à direita, eleva, arpor, transição eleva, 1-1-9, decimal 3-5, controle Salvador, e 5-1-5-3, o transponder, o abject 6-7-4-1-1-22. Só confirmando 5152 no transponder, ok? Portão 02, chama pronto, pushback, acionamento, Webjet 6741. Ok, 5152, chama pushback, acionamento, né? Web 6741, muito obrigado. Qual Web 722, está pronto, pushback, acionamento no 5. O 5 autorizado, reporta táxi 5728. Livre, chama táxi 728. Pushback, acionamento, aqui 4033, portão 9. 09 autorizado, reporta táxi 4033 Chama o táxi Zulu. O Papadango Victor Mike Quebec, pronto, cópia. Autorizado Cairo Lorenzo no mil pés, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor Axé. O controle em 1-9-35, a torre em 1-8-6 dúzia e aciona 0161 no transporte. Através do parque de Missão Cruz, autorizado a descer mata escura. 7 a bordo, parte 4, acionamento táxi decolagem torre em 1-8-6 dúzia. O ajuste agora no 0-3, bom voo. Salvador, boa tarde. 9-9-1, informação em curso a November, Fortaleza 3-1-0, pronto, cópia. Está November 3-1-0, Fortaleza, pronto. Autorizado Fortaleza, nível 3-1-0, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após posição Cogbo, após voo a posição Froti e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-35 e aciona 5-1-36 no transponder. 3-1-0, correto, pátio 3, livre acionamento, reporta táxi, total 9-9-1. Foi direto e táxi. Gente, para o 050, voo direto, posição de escape, Rio 9648. Azul 4076, informa o helicóptero mantendo 500 pés, próximo à duna. Gente, 4076. Alô, Salvador, azul 4076, para o táxi. Azul 4033, táxi via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera torre em 1-8-6 dúzia, o ajuste no 0-3, apenas atentando ao Boeing da Webjet, finalizando o pushback a partir da posição 05 e vai adentrar o parte 3, ok? O Unia November Alpha autorizado a alinhar e manter a pista no 7. Azul 4076, continue a aproximação. Correção, autorizado pouso, pista no 0, vento de 130 graus com 1-1-9, ajustando 0-3. Livre pouso no 0, azul 4076, 4076. Mudaram no 3325. 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5, voo 977. para o táxi L728, são 143 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Jet 5728, seguindo o Embraer da Azul, via Pátio Indialfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, no decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 3, bom voo. Vai seguir o Azul, e 2 no ponto de espera, 7-2-3. Gente, direto por seguro, obrigado. Nono 754, acendo identificação, desce pro 060, direto para. 060, afirmo. Alfa Vitor Juliette, regresso pelo corredor forte, reporte Interlagos. Hotel Matango, controle. Informe radial distância. Confirme. Quantas milhas? Fim de November Alpha, atenta ao estresse turbulento do Embraer da Azul, acabou de pousar na 10, está autorizado decolada a 17, vento de 130 graus com 1 nós, ajustando 03. Total 9911, táxi autorizado via Pátio 3, Pátio Principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 3, bom voo. Paulo Salvador, boa tarde, do Castelo 76 Livrando. Azul 4076, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu táxi Juliette. Clear, startup and push, report ready for taxi, Fly American 9753. Puxa, estacionamento 35490 na parte de frente. 35490? Livre, pushback, acionamento, reporta táxi, parte 3. Fim de November Alpha, decolou de 27, me controle agora em 119, decimal 35. 119, decimal 35, em November Alpha. Webjet 5728, ponto de espera da 10. Sente, Webjet 5728, mantém ponto de espera, número 2 para decolagem. Chegada bom. Chama a torre 118 decimal meia. Trilha de Salvador, está passando Alfa Vitor Juliette para ingresso em Interlagos. Alfa Vitor Juliette, foi na proa rotatória, reporte visual com campo. Voar na proa da rotatória, reportará visual com campo Alfa Vitor Juliette. Consigo, Theo Lima Tango. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Índio da Vendel. O November Alpha está com proa do farol da barra na ilha de Veracruz. Atendendo o meu pé. Chegada bom. 7, mantenha 1.000 pés, via corredora cheia, passe fora da barra. Passará fora da barra de 90 alta. Posição 03, atentando ao Boeing da Total, iniciando o táxi, ok? Sente, Total 99 no 1, mas tem ponto de espera. Gente, azul 4033, vento 120 graus, cono 0 nós, pistão no 0. Pés, ajuste no 0 no 3. 3, 3, não. 1, 0, 4. Objeto 5728, 3 LM, manter, pistão no 0. Mantém, 0, 0. Afirma. Mantenha. Mike Quebec decolou os 3-0, chama o controle 19, decimal 35. 1935, grato, boa tarde. 5490 para táxi com 49 a bordo, 4 de autonomia alterna, Salvador, está pronto para cá. O trip 5490, táxi autorizado via PAT 3. Após parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 3, apenas atentando ao Embraer da Azul, parqueando para o 03, ok? Estou observando mesmo aqui na nossa frente, temos táxi autorizado via parte 3, parte principal, até o ponto de espera, torre 118-6, meia dúzia, 5-4-0. Afirmativo, hotel Lima Tango, tem condições de cruzar toda a cabeceira 1-0 sem sobrevoar nenhuma aeronave? Afirmativo. Sente agilizando então? Agilizando. Só para informação do hotel Lima Tango, eu vou alinhar agora o tráfego da Total, mas o senhor pode cruzar. Tá ok, tá, observa. Total 991 ali, mantém 1-0. 0-5-0, chegada Mari, gol 1-9-4. Passareto 2230, confirme de casa. 250. Passareto 2230, reduza para 2209. 2209. 1935, boa tarde. Boa tarde. Na conta final, parte 3, observando o Antônio Matano. Ciente, vento 140 graus, 109, reporta no solo. Bravo. Torre 1-1-8, decimal meia. Torre 1-1-8, decimal meia, aposenta de Deus. Controle, boa tarde, objeto 5728, decolando a sua escuta. Objeto 5728, contato radar decolagem, suba para o 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, o 5728. Alfa Victor Juliette, final 1-7 autorizada. Nada, 1-7 autorizada, Alfa Victor Juliette. São Salvador, 35490 no ponto de espera, está sendo que ela era na linha final. 35490 visual com o Rio, final 1-0. Visual com o Rio, final 1-0. Após o tráfego ali, mantém 1-0, 5-4-0. Após o mesmo ali, mantém. 5-4-0. Inicial pushback, acionamento 02, temos uma aeronave agora no través do 612, é o MD-83 do Fly America. Vai taxar a retaguarda, ok? Só um instante, não me escuta. Claro. Rio 954. Rio 754, confirma indicada. 250. Certo. 9911, decolada 34, controle 1935. 1935, bom dia. Bom dia. 4, desce para 2000, autorizado DLS. Controle de Salvador, bom dia, total 9911, decolado na sua escuta. Total 9911, contato radar, 310, saída Mombo. Movimento para 310, na Mombo, possibilidade de aproar por ti. Agora. Vitor Mike Quebec. Tá visual com o Índio November Alpha. Afirmativo. Do Web 6741. Ok, de pressionamento de feedback, reporte para o táxi. O Hotel Limatango tá pronto, copy. Autorizado para o seu aeroporto, a decolagem em coordenação com a torre, já comprou a Norte. Em, a torre opera em 1 decimal meia dúzia, o controle em 1 decimal 35 e acionando 0143 no transponder, ok? O cotejamento correto, confirmo o problema? 0 único a bordo, livre acionamento e para decolagem chame a torre em 1 decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 3, bom voo, Hotel Limatango. Decolagem 5493, please line up and wait for 910. Prossiga. Sim, Hotel Limatango, já está pronto para decolagem? 120 graus, 109, agilizando, Hotel Limatango. Agilizando. Fora do solo, Hotel Limatango. Cliente, fora do solo 37, reporta no solo controlado. Água. 251, azul para 033. Não, não, não, 13. Chamarei até o retorno, boa tarde. Até, boa tarde. Na escuta? 2230, recusa para 1709. 779, 2230. 10 para 2000, autorizado LS. 2000, autorizado LS, 2230. Bono 754, chame a torre 1918, 6 6. Salvador, 35490, passando 1500. 35490, contato radar, suba para o nível de voo 200, saída Momo. Ascenso 200, Momo. 7490. 741, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. 1 0 no 3, ajuste Indy Alpha, o táxi no ponto de espera da 10, uma torre 1 decimal 3, web 6, 741, muito obrigado, bom trabalho.